é nosso. Pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. Prepara a nossa invasão e fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paiol de bobagens e navegar o mar da tranquilidade. Repouso, repúdio, e deve despertar. Escuta em cada frequência espaço nosso nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções do mar. Canções de amor, ao que vai vingar.